Torne doutor esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia rouba todo meu coração depois da morte? Morte, morte, morte, morte, morte. O urubu pousou na minha sorte, também da geodomáceas da lagoa. A criptograma cápsula se esbroa, ao contato de bronca destra forte. Dissolve o portanto minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fica batendo as perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo.